Meu amigo, Osto Leão, Jali no Camarote, Hélio Bins Almeida, essa galera é gente boa, amigo particular do Patrese, vamos nessa, vamos lá, bora começar, lá vem a primeira, a primeira, a primeira, a primeira, 3, 2, 1, vira! Toda noite a mesma história, diz pra mim por que não volta, não vivo sem ti, meu bem não vai. E aí? Coração tá machucado, tão sozinho, abandonado, pensando em ti, o que será? E o que será? O que será da minha vida? Se não te ama, não provar seus beijos, não dá. Diga, por que você partiu? E na madruga? Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate, porque maltrata, te digo. Vou falar das coisas uma a uma. E aí, Martone? Queria poder te tocar, te abraçar, te dar comigo. E te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. E nas canções arrumo um jeito, uma maneira de poder te falar que amar você e quer você pra toda a vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você, quero você aqui agora. Agora. Patrese, Patrese, o baile do Patrese. Bora, Marlon Beach! Só no Pipo! Aniversário do nosso brother! Aniversário do Marcinado! Você passou por mim. Canta, Pop, vai! Tô feliz, não pude imaginar. Você olhou pra mim, logo eu percebi que queria. Alberto Martins. Bora, Alberto. De meu grande amor, o que sofreu. Mas tá de todo mundo lá no botequim. Esqueci o que passou quando vi. Emagrando. Olhar. É tão difícil controlar essa vontade louca de te amar. Venha me fazer. O homem do Fui Grobar. Será que me. A gente, obrigado, viu? Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti. Eu bem não vai. E aí, bigodinho? Coração tá comigo também. Oh, manda um abraço pra ti, pra você que tá com a camisa de São Paulo. Nada, fala, bigode! Ti, o que será? E o que será? O que será da minha vida? Se não te ama, não provar seus beijos, não dá. diga por que você partiu. E a madruga? Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate. Por que maltrata? Te digo, vou falar das coisas uma a uma, uma a uma. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão de um. Bora, Magno, bora, Magno, bora, Magno. Chorar. As pessoas arrumam um jeito, uma maneira de poder te falar que amar você e quer você pra toda a vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora, agora, agora. E aí, Magrão? Tá comigo? O homem que não atende o celular. Aquele abraço, Magrão! Tudo que a gente viveu são motivos. Meu parceiro Wendel. O João também tá na área. E eu me encontro só. Apresentando aqui, ó. Céu. Os empresários da Seara. Só avisa a me tocar. Como se fosse os carinhos seus. Bora aí. Barulho das ondas são os seus sussurros na hora do amor. O Renanzinho também os põe na fita. E aí, Loura da Bazuca? Te vejo, continuo. O Loura Bazuca. Esperando e pedindo para o mar trazer você. Te preciso. Cadê o gritinho das solteiras? O gritinho das virgens! Sinceras! Bora pra cima! Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo. Bora, Dari de Assis, como é que é? Porque não me diz o teu nome. Eu quero te amar e ser feliz. Aproveita, e dizer a você do meu amor. Porque me abandonou. E aí? E a nossa história? Começa aqui. Também parceiro Esquio e o nosso gerente parceiro Hernani, comandante número 1 da Royal Black, Marina, e o Dário. Não aguento. Deu um sopinho pra nós. Viver assim a noite. O Vinson é o Iveson, acho que é isso aí, ó. Iveson Aguiar e a sua primeira dama, Beatriz. Tô aqui comigo, ó. Aí, Ibson, como é que é? Ibson, o poderoso cobra. Encontrar você com o DJ Juninho consagrado. Não como isso. Titirari, tirari, rarara. Titirari, tirari, rarara. Eu tô bolada. O Motora Abraão também tá comigo aí, Motora! Aquele abraço a você! melhores. E as marcantes tocando. E a gente detonando. Ainda não descobri por que me abandonou. Fala, Felipe. De você, meu mundo sempre girou. Parceiro Felipe. Me fazia tão bem. Bora. Senti o seu. Felipe tem cachorro. Usando. Bora, mascote. Cadê tu? Alô, mascote! Do jeito, vai! Um preço alto eu paguei. Fabi! Eu amei. Ai, eu sofro demais por amar você. E os caras de pau do Marco junto e misturado do animal. Pode crer. Já sabia que não me queria. Fala aí, Igor Mendonça. Cadê o Igor, cara? Olha, Igão, como é que é? O homem tá na raia. Você é parceiro. Não se cumpria o amor. O quê? Só um fechão, né, mascote? Imagina que sozinho o teu colo. A solidão de amor te show. Te ama. É um veneno sem antídoto. Amargura. Não terá um fim. Porque me deixou. Fala, Emílio! Chupa na massa, menor, sim, parceiro Emílio! Eu sou o CD. Desce, desce, vem, parceiro Andrei. Odei Tavares. Aqui do nosso lado direito aqui, gente, obrigado, viu? Vou esquecer. Esse 10. Vou te fazer sentir emoção. CDC, eu sou CDC. Agora eu sou CDC. E o quê? Sempre CDC. DJ Patrese. Crocodilo, crocodilo. Alberto Martins. Quando menos imaginei, você chegou, me fez sonhar. E aí, Bruninho, demolidor. Cúpula aqui com a gente. Fala aí, Cúpula, meu irmão. Meu parceiro Spike da Cúpula. Tá aqui presente com a gente também. Bora, Spike. Você considera. Meu parceiro Kevin, ostentação também por ali, ó. E aí, Kevin? Tamo junto também, garoto. Só na manha. E aí, Kevin? Tocando belas canções pra você me escutar. Vai lá com o Marcelo e pega aí, tá com ciúme. Quero te agora, nem que seja de longe, te admira quando o Tiaguinho também estarei lá. Mano, no Ralph também, os caras de pau do mar. Aqui, ó. Canção, te admirando a janela do meu coração. Um, dois, três, vai. Bora, mascote. Um festão, ó, camarão. Você... Obrigado, meu mozinho também, parceiro Júlio César. Tá aqui, ó, gente, bora, Júlio. Que é produtor do canal. Chegou com essa carinha de anjo. E agora, e agora? Descobre meu coração. Olha o gordinho Mauro ali. E aí, Mauro? Lindo de corpo. Sexy. Modelo do Mauro Son. Gerente Hernani também tá na área, viu, Patrícia? Aí. Estou dividido entre o meu amor. Para, Hernani! E uma antiga paixão. Nosso gerente Hernani lá do bar também tá aqui com a gente. Prepara, Hernani! Mas tá de todo mundo no sítio, Daniel, galera! Um bom de MT também. Chegando lá no Botequim. Botequim. Vai dar o que falar. Que tal essa aqui, ó? Parabéns também. Agora o Tom Bobinho, tocar. O Pátia no meio do Manex, a Luana, a Ruana, olho, o David, os Bobinhos, né? Conheço o Bobinho, obrigado, viu? Segundo, com uma lágrima no olhar, amor, sentir a pulsação do meu coração aumentar. Porque é o esquenta do aniversário do Bigodinho, do Ítalo Bigodinho. Ei, magrão. Foi como no filme, tudo aconteceu. É bandurô. Eu te dei um beijo, depois me entreguei. Parecia um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços, me apaixonei. Sem razão, são amores, amores que matam. Lá vamos! É o baile do Patrese. Pra cima! É o Pituca na ponta, meu irmão! Tá bagulho do rolo! É! É como um vício, você vem me procurar. Como faz desde o início, cada vez que quer voltar. É como se... Um abraço também à equipe Xerox. Tá aqui presente com a gente. Você curtindo o cromo. E me pede pra ficar. Logo agora que eu quase esqueci. E o quê? E o quê? Que eu me acostumei a viver só. E sempre? Sempre só. Vai virando mais um. Eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova, boba, que não ia dar. Vamos lá! Agora que cresci, você não para de olhar. E é pra cantar, vai! Agora eu tô em outra. sua voz, dizendo que se arrependeu. Posso até sentar que agora já não dói mais. Me acostumei, já parei. Só com luz, papai. Quando alguém fala de você, eu sei. Te pedi, não dormi, me acabei. Nunca mais volto atrás, foi demais, não mereci. Meu amor, sabe Deus onde foi que eu errei, tudo bem. Mas essa noite eu sonhei com teus olhos nos meus olhos. Vamos dar essa entrevista, cheiro que você na tua tá bagulho doido, pô. Sendo que se arrependeu. Tô morrendo sim de saudade. E aí, meu parceiro Felipe da Caju? Chegou ao fim. Vamos nessa. E você vai voltar pra mim. Vamos lá, então vamos. Parceirita, vamos, vamos. O Ralph, os caras de pau. Só não pode passar mal, né? Valeu. Mas tá tudo normal, então bora. Parará, parará, parará. Parará, parará, parará, parará. Para, pa, pa. E aí, filha? Ei, ei, ei, vou te mostrar o meu poder. Meu poder. Roninho! Desejar o meu amor. Não sou bravo, parceiro Ruguinho. Sei. Tá sim, disse assim, né, garoto? Sei dizer que sim. Sei que nunca vai mentir pra mim. O seu olhar já revelou. E a volta, e a volta. Te levar pra dar uma volta no meu mundo. Revelar os sentimentos mais profundos. Como é que é? Nessa onda, se quiser, pode pedir. I am so good, so good, so good. Crocodilo DJ Patrese. O top Patrese. DJ Patrese. Joga TJ Esporte aí no telão. A verdadeira paga na hora do norte do Brasil. O empresário Guinho. Como é que é? É isso, é? Meu parceiro aqui, ó. A José Chaves tá presente com a gente. Vem nem um acento aí, galera. Bora, José Chaves! Vai! Patrese. Desculpa, nunca te trair. Você não cuidou bem de mim. te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Eu também. Eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. É nós, garoto. Porque o destino se ligar mudou nossa felicidade. O que eu faço, amor, com o vazio que ficou? E o quê? Sem você na minha vida. Vem e diz pra mim, baby, onde você está? Também o Cavalinho, o Alisson, o Nix também, o Diego, a Jaxi e a família MB do Barreiro. E aí, fala, belisca. Verdade é que eu não vivo, meu bem, sem você no meu pensamento. Especial Sírio, papai. Quarta-feira tem um baile do Batreza aqui no Ponte. Quarta-feira o bicho vai pegar. É muito pagode e pressão pra galera. O bagulho doido. Quarta-feira no Ponte, Especial Sírio. Bora, meu gerente Marcelo. Pra cima, garoto. É quarta. E aí, Sávio Gama, Jean Almeida, tá comigo. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de bregas e quilambada. Meu amor, venha pra cá. E o quê? baile do Patrese. É por hoje! Pra se ligar, vem, vem, vem! Meu parceiro David também! E aí, David? Cara do coqueiro aqui com a gente! Vai pra lá, Del! Vai beber, diga, vai beijar na boca! Olha o Thiaguinho, os garotos do reggae de seu amor. Pra se ligar. DJ do Pará. Fala, Maria! E eu te digo, cara do Megazord, comigo. As duas Maria estão na do meu coração. Você ainda está em mim. Por isso eu canto essa canção. Diz. Só pra dizer te amo. É um convite pra voltar. Com loucuras e seduções. Meu amor, te entregar. É uma loucura assim, o brilho do teu olhar. E em nome de Fael Celulares, mim, assistência do Fael. Nada vai nos separar. Fechado com o baile do Patrese, tá no telão. É, assim, é assistência do Fael, meu irmão, tá na tela. O brilho do teu olhar. Aniversário do Denis GDU. Junto com a TJ GDU. Aí, Luanzinho, Red Live. E Neto. E Nelson. Olha a mulherada como vem. Ivan Macedo. Pra se falar de amor. O quê? Eu já vivi o amor. Agora. Tudo que eu quero. Eu não me vejo mais me entregando a outra alguém. Tá bonito, bora, bora. Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. DJ do Pará, DJ Patrese, o top DJ do Pará. Você pensou que ficando assim, Wendel, apresentaram os empresários da Seara. Deve direito aí, engraçado. Diz que não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. Olha o Doug, rapaz, os garotos do reggae. Tá ali, ó. É nóis! Que bagulho doido! Me joga pra trás. Esse garoto chora demais. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Olha o Ralph também dos caras de pau. O Pateado, o Marex. De novo aqui, diga só. Vamos lá, vamos lá. Story, do meu parceiro empresário Robson, R Griff Story, fechado aqui com o Baile do Patrese sempre. É a R Griff Story, tá no telão do gigante, pai Nego. E o açaí da hora, do Adriano Abençoada, açaí da hora, Belém, açaí da hora, papai. Fechado também aqui, ó. Tá na tela. Chega o Aeronáutico, um abraço. Como te amei. R.A. Boutique. Do parceiro empresário Anderson, R.A. Boutique. É a Duke Gold na parada. Sempre aqui, ó. É o Patinho. Duke Gold. Vou me apaixonar. Junto comigo você vai viajar. E a Penélope Charmosa. Empresário Olhão do Comércio. E a Deise Miranda. A Penélope Charmosa, meu irmão. Vou se apaixonar. Quero estar onde eu sonhei de Elson. Jurunas Carnes. O açougue número 1 do bairro do Jurunas. É o Jurunas Carnes. O Gleis Santos. O Louro também. A família Pitch da Cabanagem. Tá aqui comigo, ó. Lopes Moto Peças. Sucesso. Empresário Damião. A Pedreira. E a Lopes Moto Peças. Fechadão com baile. Gilson Lanche. O lanche número 1. Além do Pará. Onde a minha produção passa bem sempre. Pra ficar. Logo se apaixonar. Basta, basta, basta, basta, basta, basta. E aí, Ponte! Essa é a hora! Vamos pra cima! Vamos pra cima! É a TG Esporte! A verdadeira paga na hora do norte do Brasil! Fechada aqui com o baile! Vai começar essa! Pensaram que eu não vinha? Vinha. O Barba Negra chegou! Chegou! Patrese, cadê você, seu biruta desmiolado? Tô aqui no point! Não venha com tese pra cima de mim. É por isso que eu acho que o teu nome não devia ser Patrese. Sabe como é que tu tinha que te chamar? Vai morrer pra lá. Patrese. Patrese. Tu é muita tese, bicho. Eras assim que tu és, né? Já tô sabendo de tudo. É verdade que nesse teu rock tá cheio de mulher gostosa. Tem muita mulher gostosa, pai. Só não vai te enganar e ficar com uma mulher de tromba. É, tua irmã. Meus espiões também me informaram que a mulherada hoje tá toda solteira. Caçadores e caçadoras, é pressão que vocês querem? Ouça o desejo dos caçadores e caçadoras, Patrese. Vamos lá! Um pouco de pressão pra esquentar as coisas. Agora, Patrese! Libere a pressão máxima do animal! Ficha! 3, 2, 1! Já! Se prepara que hoje o baile é aqui. O homem do baile já chegou pra detonar. DJ Patrese tá na área tocando bagulho doido. Vai começar! Se prepara que hoje o baile é aqui. O homem do baile. Bora, cara de pau! Como é que é? DJ Patrese tá na área tocando bagulho doido. Vai pra cima, top DJ do Pará. Bota pra endoidar, bota pra endoidar. Quem sacode essa galera é o top DJ do Pará. Joga! Bota pra endoidar. começar a pressão. Vai começar a pressão, vai começar a pressão. A pressão tá começando e o calor tá aumentando. A pressão tá começando e o calor tá aumentando. Vai começar, aumentando, vai começar, aumentando, tando, tando, tando, tando, tando, tando, tando, tando, tando. Explode o bagulho agora. Ué! Joga pra cima que começou! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é croco? Quem é croco? Vai pro croco! Quem é croco? Vai pro Mauro também! Vem! Põe a mãozinha pra cima e grita! Pra cima! Agora! Tô gostando, agora! Eu tô gostando de uma prostituta. Eu gosto! Agora, vem! Coisas da vida. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. E não joga, joga, joga. É pra cantar, vai. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, vem. Ela tá de brincadeira com a minha cara. Idiota. Idiota. Toma o chifre pra caralho. Tum, tum. Toma minha pirata. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Pra cima, então, vai. Amigo corno aí, dá um gritão. Quem tem vizinha fofoqueira, faz barulho. Quem tem amigo viado, dá um grito também aí. O grito das virgens. O grito das gostosas. Galera do Paisandu tá aí. Domingo tem repá, domingo tem repá. Será que a torcida do Paisandu vai levar? Cadê a torcida do clube do Remo? Dá um grito também! Galera do Remo, joga a mãozinha pra cima! Galera do Paysandu, joga a mãozinha pra cima! E bate, bate, bate, bate, bate! 3, 2, 1, é essa festa. Chama ele. Cê é meu DJ Patrese, invadimos de pé. Bora comer. Comemos várias xereca, várias xereca, várias xereca, várias xereca. Chegamos, poxa. Várias xereca, várias xereca, várias xereca. E comemos várias xereca. Cheguei. Oi. Festinha vai começar, meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Vem, vem, vem. Um, dois, três. Vai virar. Joga pra cima e eu vou no rei, vocês vão no rol. Ei! Cadê a torcida do Flamengo feliz da vida aí, ó? A torcida do Flamengo, joga a mãozinha pra cima e acelera tudo, tudo, tudo. Vai acelerando, vai acelerando, vai acelerando. Bora gritar agora. Joga pra cima, joga, joga, yeah. Explode o bagulho. Põe no caqueado. Quebra, quebra, quebra, quebra. Você. Cara de brava que mina maluca já bateu na minha cara. Por causa das vagabunda, ela é folgada e às vezes ela suta. Me mandou embora de casa. Você. Tu mora na rua. Daqueles. Adoro elas. Toma! É tchau pra quem namora! Dá tchau pra quem namora, vai! Quem tá casado fica em casa e os outros comemora. É tchau pra quem namora! É tchau pra quem namora! É tchau pra quem namora! Eu tô no cru. curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau, é tchau, vai, vai. Hoje esse bagulho doido. Sinta pro patrão, do jeito que ele gosta. Tá meio grau, tá meio grau. Meio grau, tá meio grau. As periquitas, as periquitas doida, as periquitas doida, as doida, as periquitas doida, e doida, as periquitas doida, doida, as periquitas doida quando tô no crocodilo. O quê? As periquitas doida quando tô no crocodilo. As periquitas doida quando tô no crocodilo. As periquitas doida quando tô no crocodilo. Vocês, vocês, crocodilo, crocodilo, crocodilo. Em Belém do Pará, tá 40 graus e o crocodilo tá mil graus. Coisas da vida, quer virar minha amiga. Eu gosto dessa parte do forró. Eu era feio e ninguém me queria. Tá, eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do croco, elas me adoram. As novinhas aqui do croco, elas me adoram. Vem embora, que hoje eu tô aqui. Eu tô aqui no crocodilo, vem, vem, vem, vem. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo. Bora, mulherada, bora, mulherada. Faz o caqueado. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. É no poxa parada, DJ Patrese. Toma, todo mundo aqui vai dançar. Põe um capacete, põe um capacete. Quando tu andava a pé, elas não queriam não. Agora que tu tem uma moto, elas senta, te abraça e empina o rabetão. Empina o rabetão. Esse bicho é malucão, empina, é doidão. Empina o rabetão, empina o rabetão. Empina o rabetão, empina o rabetão. Rabetão, rabetão, empina o rabetão. Empina o rabetão, empina o rabetão. Rabetão, rabetão. Põe o capacete e sobe em cima da motona. Solta o barulhinho que as novinhas. Agora, bailarino! Bailarino tá doido, isso é doido mesmo! Bailarino! Faz como é o bagulho, meu irmão! Oportunidade pro cara, lá vem! Agora! Estancou, estancou, estancou. Acelera! Prepara! E agora sai correndo, acelerando, doido! Vai! Esse é maluco! Patrese tá tocando, olha o que a galera. Como é que é? Fala, do Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. Então joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga. GDS, olha o skill, rapaz! O Thiago Lima também! O Lourinho da Cabanagem! Ela quer dar pra bater! Ela quer dar pra bater! Ela quer dar pra bater! Ela quer dar pra bater! Mas ela quer o seu. Libera pro DJ! Ela quer o seu. Doente de amor! Porra, o bagulho tá bacana, Batré! Essa música de corno aí, escroto, caralho! Até o motoqueiro ficou desanimado aí. E aí? Quem tem amiga galinha aí, dá um gritão. Quem tem vizinha fofoqueira, faz barulho. Quem tem amigo corno, faz barulho também aí. Só quem gosta do escurinho aí, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Galera do Remo, dá uma vaia na galera do Paysandu aí. Galera do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo também. É agora! Joga! E o um put de quem tá tocando. Saçoca, Diana, você tá dando a venda. Os caras de pau do mar, tá. Saçoca, Diana, você tá dando a venda. Saçoca, Diana, você tá dando a venda. Fica de guarda, toma de pica. Fica de lado, toma de pica. Fica de frente, toma de pica. Toma de pica, toma de pica. Moraes é o bicho. Foi até bom te encontrar. Eu também. E disso eu nunca me engano. Se tu quiser, te tira a pressão. Só vim com o DJ Patrese. Agora! Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá quase te na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? A culpa, a culpa! É que a culpa não foi minha. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese. Que tava tocando aí, já viu, rock. DJ Patrese, o top DJ do Pará. Vamos lá. E aí, meu parceiro Felipe da Caju, a equipe Chiara que também tá na área. Agora, vem. Esse é o DJ Patrese e ele tá pra negócio. Esse é o DJ Patrese e ele tá pra negócio. E aí, filha? Fala. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Meu parceiro Thiaguinho do táxi, yeah, do também tá comigo. O Patrese é o piloto, me sanginho, eu com o piloto. O Patrese é o piloto, e o troco vai. Tu vai dar pra um. Tu vai dar pra um. Tu vai dar pra um. É aniversário do Mateuzinho, nos põe na fita também. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? E aí, Marcelo, na galera do rock? Vai dar ou vai descer? Olha o velho! Vai dar ou vai descer, eu vou deixar você escolher. Ou vai descer, vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer. E aí, Nenê? Pulo! melhores pra curtindo, é o Osto Leão, Pisa Almeida, o bigodinho também do camarote. Vamos pra cima! E aí, Del? Só de boa, maninho. Os garotos do Red também na área. Bota aqui, ó. Pituca da ponta. O Pote também tá aqui comigo. Olha o Mochila, rapaz. Advogado Mochila tá na comigo. Rindo da minha cara, me fazendo de otária. Vai sim. Não vai lá. Aceitar suas insinuações. José Chaves também tá na área comigo. Me provocou, tudo mudou. Se prepare, achando tocado amor. Porque eu mereço. O quê? E aí, malucão da Xerox? E em nome de Mobix? Essa roupa top hoje aqui, ó. Vestindo Mobix. O Patrese. É o baile mais famoso do estado do Pará. Do meu parceiro empresário Matheus. É a Mobix na parada. E tá no telão. A Mobix vem e vem. Vem, vem, pessoal. Tá dando vocês hoje, meu irmão. Pra cima. Fora no caqueado, no gingado. A minha Xerox também. Meu parceiro Igor. Esse cara é velha guarda, meu irmão. Tamo junto e misturado. Igor, é nóis sempre, meu irmão. Vamos pra cima. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Agora! Vem! Just starting now and bring this motherfucker down. É muito caqueado! Lá vem mais um! Oops, sorry, just quickly. One vez. É caqueado, é caqueado, vem!